batida, neguinho. Quem diria? É o maneirinho na voz. E por essa, nem o futuro esperava. Eu vou te botar alombrado. Vai sua safada. Com o moleque do corre, tá com a peça engatilhada. Já é 4h20, faz a posição. Que o maneirinho na voz vai te dar piroca. E o barca na batida vai te dar piroca. Essa tarada que é piru, os amigos tá na bolão. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Essa tarada que é piru, os amigos tá na bolão. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Essa tarada parada que é piru, os amigos da moral. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Pega leve, baca no beat. Bota alombrado, vai sua safada. Com o moleque do corre, tá com a peça engatilhada. Já é 4h20, faz a posição. Que o maneirinho na voz vai te dar piroca. E o barca na batida vai te dar piroca. Se essa tarada quer piru, os amigos tá na bolão. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Essa tarada quer piru, os amigos tá na bolão. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Essa tarada que é piru, os amigos da bolão. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Senta no pau. Senta no pau. 4h20 ela fuma maconha, 4h30 ela senta no pau. Pega leve, barca no beat.